repertório mais atualizado do Brasil. Escuta aí, ó. Estou aqui sentado na mesa do bar, com o coração ferido eu vivo a chorar. Ela me deixou sem dar uma explicação, foi embora com outro e me deixou na mão. Amigo garçom, traz mais uma cerveja e põe aqui na minha mesa, porque hoje eu quero beber para tentar esquecer. Ela me deixou e foi embora com outro qualquer. Fiz tudo o que eu podia, eu te fiz mulher, mas mesmo assim você me abandonou. Ela me deixou e hoje estou aqui no bar bebendo, com o peito ferido e o coração doendo, porque nessa ilusão de amor se cura bebendo. Aqui sentado na mesa do bar, com o coração ferido eu vivo a chorar. Ela me deixou sem dar uma explicação, foi embora com outro e me deixou na mão. Amigo garçom, traz mais uma cerveja e põe aqui na minha mesa, porque hoje eu quero beber para tentar esquecer. Ela me deixou e foi embora com outro qualquer. Fiz tudo o que eu podia, eu te fiz mulher, mas mesmo assim você me abandonou. Ela me deixou e hoje estou aqui no bar bebendo, com o peito ferido e o coração doendo, porque desilusão de amor. Fiz mulher, mas mesmo